Olá e seja novamente bem-vindo a mais uma transmissão aqui da Casa do Carvalho News. Meu nome é Nicolas Cares e hoje retorno aqui ao programa para fazer mais um podcast de notícias aí, inspirado nos bons e velhos tempos da torre de rádio, de Goldenrod. Basicamente, vou voltar a trazer aqui os episódios do Casa do Carvalho News, só que um pouquinho diferente do jeito que eu estava fazendo antes. Talvez eu traga até eles sozinhos, né, para poder facilitar a gravação e tudo mais. E dessa vez eu optei por não fazer mais o podcast de notícias, no caso, numerado, né? A gente tinha feito, acho que o último episódio tinha sido o número 21 ou algo assim. E então eu vou começar aqui a publicar os podcasts de notícia baseado nas datas de gravação. Então este episódio é baseado até algumas notícias que aconteceram, né, no começo do ano aí, em janeiro, mas ele vai aqui até a data de gravação desse episódio, que é o dia 3 de fevereiro de 2018. E para diferenciar um pouco de como estava sendo antes, pero no mucho, né, vou mudar um pouquinho, mas sem mudar muito, aqui eu vou estar trazendo alguma, em vez de fazer um bloco de notícias rápidas e voltar com algumas notícias mais pesadas, eu vou transformar aqui o programa em três blocos principais, para ser um pouquinho mais dinâmico também, um pouquinho mais rápido de uma forma geral, e sem tanto aprofundamento assim. Algumas notícias eu vou estar passando um pouquinho com mais detalhes, e outras eu vou estar passando com menos, mas eu quero tentar trazer em blocos separadamente, no caso, falando do anime, falando dos games de uma forma geral e falando do TCG. Então vão ser três blocos principais aqui nos nossos programas. Então, só que como eu tive alguns problemas de saúde recentemente, acabei ficando um pouco afastado aqui dos podcasts. A gente está se organizando para poder trazer os podcasts principais também, né, com um pouco mais de regularidade. Mas por enquanto vou trazer esse de notícias e quero também tentar, como já publiquei na nossa página do Facebook, facebook.com/casadocarvalhocast, né, se você não acessa lá, confere, né, dá uma curtida lá para acompanhar as nossas atualizações. Eu quero também começar a trazer speedruns, né? Então, mas de uma forma geral, nada que se atrapalhe muito, né? Então eu quero, pelo menos pro de notícias, eu quero trazer um formato um pouco mais dinâmico, até um pouco mais informal, no sentido assim, vou passar as notícias, comentar um pouco algumas notícias, e algumas que tiverem necessidade maior, eu vou estar, obviamente, falando alguns detalhes a mais, mas no geral vai ser uma coisa mais en passant, assim, pra que você pegue o que importa da notícia, até porque algumas dessas notícias, não digo todas porque eu sou só um, mas algumas dessas notícias elas vão estar no nosso site também, porque eu comecei a publicar lá mais algumas notícias, né? Mas depois eu falo um pouquinho mais sobre o site, porque a gente também mudou de URL recentemente, mais ou menos, né? Mas enfim, depois lá pro final do programa eu explico mais isso aqui. Então a gente vai entrar pro... A gente entraria pro primeiro bloco, né, dos animes, né? Falar um pouquinho dos animes, só que dessa vez eu vou ficar devendo, justamente por causa dessas tretas todas de se atualizar e tal. Eu não tô acompanhando o anime, então eu não tenho muito o que falar do anime, pra ser bem honesto, eu nem sei em que episódio tá. Então, desse episódio a gente vai ficar talvez ainda por um tempinho sem falar muito do anime. Então, enfim, desculpa pra galera aí que gosta do anime. Ainda não sei exatamente o que trazer de notícias do anime, porque o anime, né, segue meio que um padrãozinho comum aí. Talvez a única coisa que a gente possa falar relacionado ao anime, que seria sobre o filme, né, que é a continuação, né, que meio que direta, aparentemente, do Eu Escolho Você, né, o filme do ano passado, mas é só isso que tem pra falar também, né, que saiu o trailer lá, e acho que saiu no ano passado ainda, então isso já é notícia velha. Enfim, vamos aqui falar um pouquinho sobre algumas notícias dos jogos, né, dos jogos principais e spin-offs também, de uma forma geral. A gente teve na semana retrasada, né, obviamente, nesse caso, considerando a data de publicação do podcast, a gente teve há cerca de uma semana e meia, duas, o lançamento do Pokémon Crystal pro Virtual Console do 3DS, obviamente, no dia 26 de janeiro. Olha aquela coisa, né, o Pokémon saiu no 3DS, que nem tinha saído o Gold Silver, que nem tinha saído o Red, Green, Blue e Yellow da primeira geração também no 3DS antes. A única diferença mais gritante dessa vez é que, diferente das outras versões, né, que não trouxe nada assim, meu Deus, a não ser tipo a conectividade, realidade atualizada e tudo mais. Dessa vez o Crystal, ele trouxe um evento do Celebi, né? O evento do Celebi, a gente já comentou algumas vezes aqui nos nossos podcasts, principalmente no último podcast de Gold Silver Crystal, que a gente fez no ano passado. O evento do Celebi, do Pokémon Crystal, ele foi exclusivo do Japão até agora, né? No caso, o evento in-game do Celebi, né? Onde você poderia pegar a GS Ball lá em Goldenrod, enfim, né? Fazer umas tretas todas lá pra poder pegar o Celebi. Agora, nessa versão do Crystal do Virtual Console, uma vez que você tenha vencido a Elite Four, até onde eu sei, até onde eu entendi, né, e li direitinho, você pode acessar, voltando para Goldenrod, você pode pegar a GS Ball com a enfermeira na saída, né? Eu não lembro se é na saída ou na entrada agora, mas enfim, você pega a GS Ball com ela, então você leva pro Kurt em Azalea, e ele vai pegar por um dia a Pokébola, ele vai dar uma estudada, quando ele devolver pra você no outro dia, você leva lá na Floresta de Ilex, no Shrinezinho, e o Celebi aparece no level 30 pra você capturar. É um evento que eu já tinha comentado algumas vezes em alguns podcasts passados, que a minha fitinha pirata, né, do Crystal, que era baseado, meio mal traduzido, do japonês, ela tinha embutida, né, esse evento. E eu, graças a isso, eu fui um dos poucos, assim, de uma forma geral, né, que jogaram Crystal naquela época, que conseguiram ter acesso a esse evento. Traz boas memórias e é uma ótima chance para quem não experienciou, né, esse evento antigamente. A gente teve também aí a confirmação de que eles vão, assim como eles fizeram uma distribuição dos Pokémon Mítico, né, não lembro se foi 2016, acho que foi 2016, né, no lançamento de Sun and Moon. Eles fizeram várias distribuições, né, durante o ano, eles vão agora fazer distribuições com vários Pokémon lendários de uma forma geral, né. Começando agora em fevereiro por Dialga e Palkia, né. Só que a única coisa mais bizarra é que todos eles aparentemente vão ser distribuídos em lojas físicas gringas, né? Então, aqueles codiguinhos de GameStop, eBay não, né? Enfim, mas dá pra comprar no eBay também, né? Mas aí não, né? Mas enfim, então, eles não confirmaram quais que vão ter aí a distribuição regular. Talvez alguns 2 ou 3 tenham uma distribuição por Wi-Fi, tipo, via Wi-Fi, né, de você baixar localmente, através da internet. Talvez alguns tenham, talvez alguns não tenham. E pode ser também que eventualmente eles liberem esses Pokémon, assim como eles fizeram com alguns míticos que eram exclusivos de código. Eles também distribuíram eventualmente através do Mystery Gift, pra você baixar localmente. Então, mas tecnicamente esse mês começaria com Dialga e Palkia, partindo pro Reatran e Regigas, depois em abril Raikou e Entei, depois Xerneas e Veltal. Em junho seria só o Shiny Zygarde, que rolou há um bom tempo atrás no Japão, e agora tá vindo pra cá também. Depois vem o Tornados e Tunduros, agosto Groudon e Kyogre, né, enfim, setembro Latios e Latias, depois Reshiram e Zekrom, e em novembro o Ho-Oh e o Lugia, não tendo nenhuma distribuição agendada pra dezembro. Enfim, aquela coisa, né, meio mais obedos, né, enfim, interessante, porque acho que eles vêm com alguns golpes diferentes. Uma curiosidade também é que a distribuição deles vai ser tanto para Ultra Sun e Ultra Moon, quanto para Sun e Moon. A diferença principal entre os Pokémon que forem resgatados nessas versões são o moveset, né? Os golpes mudam um pouco de um mesmo Pokémon de cada versão. Versão, no caso, da Sun e Ultra Sun muda, né? E o Moon e Ultra Moon muda também. E o level, que é, pelo menos o Palkia e o Dialga, eles estão level 60 no Sun e Moon e no level 100 no Ultra Sun e Ultra Moon. Não sei porquê, também não me interessa. Na prática, não vou pegar mesmo, né? Enfim. Mas essa é a notícia, e eles estão até chamando de Legendary, né, tipo, Pokémon Legendary, né, blá blá blá, que é pra fazer toda uma graça aí com as distribuições dos Pokémon. Na verdade, parte disso eu acho que é pra você poder pegar os lendários todos dentro do próprio jogo, né? Porque, por exemplo, pra você pegar o Giratina no Ultra Sun, você precisa, e no Ultra Moon também, né? Obviamente, você precisa do Palkia e do Dialga pra poder acessar o Ultra Warp Hole lá do Satanás que leva pro Giratina. Só que no Ultra Sun, você só pega o Dialga nesses esquemas, e no Ultra Moon, você só pega o Palkia. Então, Eles inverteram, né? A distribuição do código pro Ultrasan é do Palkia e o do Ultramon é do Dialga. Então você pega um, ganha o outro e aí consegue pegar o Giratina. Enfim, é mais nesse sentidinho aí mesmo de conseguir, de temos que pegar, tá ligado? Mas falando um pouquinho de Ultrasan e Ultramon também, uma notícia interessante é que saiu recentemente aí, através de um site japonês de nintendista, né, que pega informações de vendas japonesas lá da Nintendo e tal. 2017 foi um ano bom pra Ultrasan e Ultramon, porque eles ficaram em primeiro, né, eles venderam mais de 2 milhões de unidades aí, e obviamente excluindo compras digitais, né, através do eShop, é só de venda retail, enquanto Sun e Moon ficou em nono ainda em vendas em 2017, que é isso no Japão, né, só ressaltando, né, só vendas japonesas. E segundo o VG Charts, que é um outro site que faz compilações de vendas, e ele inclui também vendas retail, né, e afins, Ultrasan e Ultramon, eles foram o oitavo jogo mais vendido de 2017 inteiro. Isso, obviamente, disputando com outros jogos aí de outras plataformas e tudo mais, né? O 3DS ainda rendeu aí uma boa posição, né, no chart global de todos os jogos vendidos aí em 2017. Isso considerando que Ultrasan e Ultramon foi vendido no finalzinho ali, né? Então ele teve um bom alcance aí. E ainda, se a gente ainda comparar com o Sun e Moon, Ultrasan e Ultramon ficou em oitavo lugar, enquanto o Sun e Moon ficou em 13º, o 13º jogo mais vendido de 2017, considerando que é um jogo de 2016, né? Então vendeu bem. Então pra galera aí que tava meio mimizando Ultrasan e Ultramon, eles estão vendendo bem pra caramba aí, tanto no Japão quanto globalmente falando, de uma forma geral. Uma coisa que saiu também esses dias foi, eu nem sei, eu tô colocando aqui porque ele é baseado no spin-off, mas é sobre o filme do Detetive Pikachu, sabe? o filme, aparentemente, pelo que eles estavam, né, divulgando, ele vai sair em 2019. E começaram algumas filmagens já e tal. E tem uma galera que já tirou foto do set. E tem uma galera lá com roupa azul, sabe? Tipo, ou seja, vai rolar Pokémon em CGI mesmo, tá ligado? Eu não sei o que isso vai acontecer, mas vai ser uma catástrofe, provavelmente. Porque vai ter o Ryan Reynolds, né? O que, que tem a ver, né, o Ryan Reynolds? Eu espero que o filme seja bom, sabe? Que pelo menos seja divertidinho, né? Mas, sei lá, não sei. Eu não consigo opinar. Não sou capaz de opinar sobre o Detetive Pikachu no cinema. E falando sobre o próprio Detetive Pikachu, eu acabei esquecendo de comentar. Eu acabei nem publicando essa notícia no site, porque eu perdi muito o timing, porque eu tava sem computador e tava zoado. De doença e tal, mas o Detetive Pikachu, o jogo, vai sair também aqui no Ocidente, vai chegar nos Estados Unidos e na Inglaterra em 23 de maio, lembrando que o jogo ele saiu em 2016 no Japão, ele tá chegando só agora em 2018 pra cá, e provavelmente por causa desse esquema todo do filme, né, pra meio que fazer uma divulgação, talvez, enfim, não sei, e no caso eles vão lançar o jogo em tanto, até em mídia física, e vai ter um amiibo também do Detetive Pikachu. Então, sei lá. Bom, o jogo ele já tinha saído, como eu falei, há muito tempo no Japão. Tem vídeo aí de como o jogo funciona e tal. É um rapazinho chamado Tim que anda com um Pikachu que fala, né? No caso, não é bem que o Pikachu fala, né? Mas o rapaz ou entende o Pikachu em uma linguagem humana. Então, enquanto as outras pessoas ouvem o Pikachu falando e tal, o Tim ouve ele falando com uma voz grossa, né? Tipo, o que você está fazendo, garoto? Essas coisas assim. E é uma coisa, obviamente, como o nome sugere, do Detetive Pikachu, é toda uma esqueminha aí de mistérios e tal, olha lá, Scooby-Doozinho e tereréu, tereréu. É meio que isso aí, né? Enfim, é um jogo velho que acho que no Japão ele só tinha saído em mídia digital, né? Ele não tinha saído em mídia física lá, e agora ele vai ganhar também a versão ocidental dele. Abraçando, né, de vez aí os spin-offs, a gente teve aí nessas últimas semanas a adição de uma atualização pro Pokémon Tournament, né, no Switch, que adiciona o Aegislash, e os Pokémon suporte Mimikyu e o Mega Rayquaza, né? E também tem umas adiçõezinhas lá de roupinha, tanto pros personagens quanto pra aquela mina Nia. Tem, obviamente, algumas correções de bugs, que eu não vou saber dizer exatamente quais são. Mas eles também adicionaram a opção, a feature, né? De você fazer captura de vídeo usando o Nintendo Switch. O botãozinho de captura do Nintendo Switch que tem lá num dos Joy-Cons, você pode gravar um videozinho curtinho. Então, de pouquinho é isso, né? Teve aí a adição do Egg Slash. É legal, e é legal ver eles dando suporte aí pro Switch, né? No Pokémon Tournament. Tournament, obviamente. Só que o único zoadinho é que o Wii U, a versão do Wii U, ela continua defasada por causa da, né, enfim, ela tem... A versão do Switch já é uma versão Deluxe, né? Então ela tem... o DX, né? Pokémon Tournament DX. Que ganha... Que já tem algo... Tem todos aqueles Pokémon do que era exclusivo de arcade também e tal. Então a versão do Wii U se tornou a versão mais obsoleta de todas. E a versão do Switch é a versão definitiva. E é isso aí. Ele vai... Se houverem adições, vai ser só pra versão do Switch mesmo, assim como já está sendo. E pra concluir aí essa parte dos joguitos, eles anunciaram aí pra Ultra Sun e Ultra Moon mais uma Battle Competition, no caso a Ultra Sinnoh Classic Competition, de uma forma meio parecida com algumas competitions antigas que rolaram em 2016 e 2017. Essa competition ela vai ser em single battles e só vão poder participar Pokémon de Sinnoh, no caso da Pokédex de Sinnoh, né? Então, mesmo os Pokémon que são de outras gerações, por exemplo, você não pode usar Alolan Forms, é exclusivo da Pokédex de Sinnoh. Apesar disso, as Mega Stones e os Z-Crystals vão ser permitidos no torneio. Lógico, tem aquele lance dos Pokémon lendários, né, serem banidos, né, então Dialga, Palkia, Giratina, o Fionn, o Manaf, Darkrai, o Shaymin e o Arceus estão banidos. O Heatran não é um Pokémon lendário, então ele não se enquadra nessa, tecnicamente falando. Por mais que eles considerem meio que o Heatran um lendário, ele não é lendário, né? Enfim, ele tem sexo, né, gente? Enfim. Os registros pra você participar desse torneio vão agora do dia 15 de fevereiro até o dia 22. Então, se você quiser participar, acessa lá sua conta do Global Link e faça a sua inscrição a partir do dia 15 até o dia 22. E as batalhas, elas vão rolar até entre o dia 23 e o dia 25. E quem participar vai ganhar 50 Battle Points. Não é aquelas coisas, né? Tipo, não é um Championship Points, mas pô, ganhou 50 BP aí de graça, tá ligado? Então é melhor que nada. Agora falando um pouquinho aí do TCG, a gente teve nessas últimas semanas o lançamento da Sol e Lua 5, a Ultra Prisma, que conta aí com várias cartas muito malotinhas, incluindo a nova adição de uma categoria de cartas, chamado Prism Star, né, uma nova categoria do TCG, que é um Pokémon. Pokémon Prism Star é um Pokémon que tem um iconezinho, como se fosse um prisma de fato, e ele tem uma regra muito peculiar, que você não pode ter mais de uma carta com aquele nome no seu baralho. E se essa carta ela for colocada, né, no seu pilha de descarte, ao invés de você colocar ela na pilha de descarte, você coloca ela num outro lugar chamado Zona Perdida, ou seja, você afasta ele do jogo, mais ou menos que nem rola em outros card games, de uma forma geral, que você elimina ele completamente do jogo, né? Então, os Pokémon Prism Star aí, como o Solgaleo Prism Star, a gente tem a Lunala Prism Star, obviamente, e outros Pokémon também Prism Star, como Giratina, tem também o Darkrai Prism Star, tem a volta, aliás, essa coleção ela tem um bom enfoque em Pokémon de Sinnoh também, né? Por alguma razão eles fizeram agora isso com Ultra Prisma. Então muitas dos Pokémon que vão rolar aí dos treinadores são relacionados a Sinnoh. Tem aí a linha dos iniciais, tem o Turtwig, tem o Chimchar, a linha deles, né, a linha do Piplup também, vários Rotoms diferentes, né, vários tipos diferentes. Temos também a Cynthia, temos a Gardenia, cada um aí com efeitos muito peculiares. E vale ressaltar também que tem um treinador, o Cyrus, que é uma carta Prism Star, vale dar uma ressaltada aí, que lá fora e aqui no Brasil rolou um problema de tradução do Japão pra cá, né, do Japão pro Ocidente, onde vai ter que rolar uma errata, né. Eu não sei até que ponto lá, tanto lá quanto aqui nos Estados Unidos e aqui no Brasil, rolou a impressão dessas cartas erradas, mas se você quiser ter certeza, acessa lá o nosso site. A gente tá traduzindo as cartas de traduções japonesas também, né, que o pessoal pessoal da Pokebit traduz do japonês pro inglês e a gente tá traduzindo do inglês pro português. Então, a gente tá fazendo traduções e a nossa tradução tá certa. Olha só, se a Copag tivesse acessado a casa do Carvalho, isso não teria acontecido. Eles iam ter falado assim: ô, dona Pokémon Company, tem algo errado aí. A casa do Carvalho tá falando que não é assim. Pokebit tá falando que não é assim. Que história é essa aí, né? Mas beleza, né? Um dia a gente vai ter essa moral, né? No caso do Cyrus, pra dar uma explicação mais correta, ele exige que o Pokémon ativo pra você poder utilizar essa carta seja ou do tipo água ou do tipo metal. No caso, pra fazer a correlação, né, com o Dialga e o Palkia, que são metal e água também. Só que na tradução errada, né, do tanto americana quanto no Brasil, diz que você tem que ter um Pokémon desses dois tipos. Sendo que a carta original japonesa, ela especifica que é necessário que o Pokémon ativo seja de um desses dois tipos. E aí você pode escolher dois Pokémon no banco do oponente e embaralhar todas as cartas dele no baralho. Então é bem roubadinho. E se você, né, no caso a carta, ela exige um pouco mais do field, do jogo, né? Mas apesar disso tudo, a Copag mesmo, ela já se pronunciou falando que ela tá ciente da errata, que eles vão fazer a tradução correta e tudo mais. A gente tem outras cartas também, como a própria Unity Energy, uma energia especial, fornece três tipos de energia diferente. Temos dois tipos dessas cartas, uma que fornece água, fogo e grama, e uma outra que fornece metal, elétrico e psíquico. Então tem essa coleção, ela aparentemente vai mudar muita coisa no formato atual. Tem muita carta interessante aí surgindo em jogo. E aproveitando aqui que a gente tá falando da Ultra Prisma, a gente já pode também até falar um pouco da, que é no caso a Sol e Lua 5, a gente pode também até já falar um pouco aqui da Sol e Lua 6, que é uma expansão que teve o nome confirmado lá fora como Forbidden Light. Aqui a gente ainda não sabe como é que vai ser a tradução oficial, né, para as bandas de cá, mas pela lógica das outras coleções, a gente pode muito bem presumir que ela seja algo como Luz Proibida, ou que Luzes Proibidas, né, Sol e Lua 6. Já teve o logotipo revelado também, a gente tem uma publicação no nosso site falando bem sobre esses detalhes. A coleção, ela vai chegar lá no Japão em 2 de março, ela já chega agora no mês que vem lá no Japão. E enquanto aqui nas Américas, né, e na Europa, tem uma previsão de 4 de maio. Eles não falaram ainda necessariamente do lançamento aqui no Brasil, mas como todas as outras coleções de Sol e Lua tiveram uma assertividade muito grande, ou uma proximidade muito grande com o lançamento nacional, lá fora e aqui, né, tipo, quase simultâneas, primeiras e as últimas têm sido literalmente simultâneas, né, então não é difícil de imaginar que a Sol e Lua 6 vão chegar aqui também em 4 de maio. Algumas cartas já foram reveladas, eles pretendem aí lançar o Zygarde GX, tem uma carta da Bonnie também, que aliás, é interessante ressaltar, né? A Sol e Lua 5, eles deram um enfoque em alguns Pokémon de Sinnoh e treinadores de Sinnoh, e a Sol e Lua 6 está indo pelo mesmo viés, só que com treinadores e Pokémon de Kalos. Então a gente tem aí o Zygarde GX, que é um Pokémon de Kalos, é o Zygarde Perfect Form, né? Que nem aquele Zygarde X, só que tão apelão quanto, né? Tem a Bonnie, que é a irmã do, né, do Clemont, acho que é o Clemont é o nome do líder de ginásio elétrico, né? Que é o, no caso, ela tem a habilidade relacionada ao Zygarde GX, que você descarta uma carta de estádio e pode usar de novo o golpe GX dele. Então é uma carta, é uma coleção que vai voltar um pouquinho para os Pokémon de Kalos e os treinadores também. A gente tem até o Lissandre aí, que já foi confirmado também, Lissandre Prism Star, que ele pega a quantidade, vamos supor, você tem 5 Pokémon de fogo em jogo, você pega então 5 cartas da pilha de descarte do seu oponente e coloca na zona perdida dele. Isso obviamente de acordo com a quantidade de pokémons de fogo que você tem, né? A gente teve também já a confirmação da Diancie, enfim, tem muita carta aí que eles estão colocando já de Kalos, e aos poucos a gente vai também publicando mais cartas, conforme forem, né, anunciando as cartas novas, a gente vai atualizando lá no site, a gente tá fazendo a tradução, e a gente tem disponibilizado também os arquivos em PDF para você utilizar se você jogar o TC, né, físico e tudo mais, você pode fazer proxies para treinar com essas cartas já traduzidas, né? Então facilita bastante para quem está iniciando ou para quem não domina completamente a língua inglesa, ou para quem tem alguma dúvida aí do que a carta possa fazer. A gente está fazendo uma tradução bem assertiva do texto das cartas, né? E basicamente é isso, a gente já finalizou aqui as notícias. Foi relativamente curtinho, meia hora mais ou menos de programa. Eu vou pedir pra vocês que acessem o nosso site. A gente tem publicado algumas notícias lá. A maioria das notícias que eu falei aqui, elas estão publicadas lá no nosso site, com um pouquinho mais de detalhes. Não todas, porque eu ainda não consigo publicar todas as notícias sempre. Porque como eu falei no começo, eu sou só um. Tô interessado em produzir mais uns podcasts de notícias pra vocês. Pra quem tiver o interesse, e às vezes não pode acessar sempre o site, mas quem tiver o interesse pode acessar lá. Aliás, site esse que eu trabalhei no começo do ano, no finalzinho no final do ano passado pro começo desse ano. A gente lançou o site novo no começo desse ano, uma análise de Ultrassan e Ultramon. A gente tá trabalhando no site pra que ele fique um pouco mais voltado pros conteúdos da Casa do Carvalho. Ele faz parte ainda do Portal 23, só que é uma é como se fosse uma subpágina dentro do Portal 23. Então, para você acessar o site, é portal23.com.br/casa-do-carvalho. Ou então, se você acessar só o site do Portal 23, tem lá, obviamente, na parte da guia lá, Casa do Carvalho. Se você clicar lá, você vai ser redirecionado para nossa página principal da Casa do Carvalho. E lá tem, na página inicial, tem todas as últimas notícias. A gente tem nas guias lá as análises, os podcasts, como ouvir, talvez, no iTunes, ou assinar um podcast em um agregador de podcasts. Às vezes isso é muito mais prático, porque aí chega naturalmente, você não precisa acessar o site, acessar o Facebook. É muito interessante que, se você tiver interesse, muito interesse, né, no nosso podcast, que você assine ele em algum agregador ou no iTunes para receber o feed diretamente, sem ter que você acessar o site ou o Facebook para poder receber a notificação da publicação do podcast. Que, aliás, eu pretendo lançar quinzenalmente o podcast de notícias. O podcast principal eu ainda tô vendo certinho. E quando a gente tiver uma certeza melhor de periodicidade, se a gente conseguir manter uma periodicidade, aí a gente avisa aqui também através dos podcasts e das nossas redes sociais. O site você pode acessar lá, portal23.com.br/casa-do-carvalho. Ou então você pode também acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/casa-do-carvalho-cast. É tranquilinho, você acessa lá, dá um like maroto, segue, pede pra gente pra receber as notificações lá, tudo certinho. Aquelas coisas, né, do Facebook, né? Facebook e YouTube tem. Nossa senhora, esses dois estão de sacanagem, né? Aliás, o YouTube, youtube.com/casa-do-carvalho. Assim como o nosso Instagram também, instagram.com/casa-do-carvalho. Eu tenho publicado lá algumas coisas. No Instagram eu tenho publicado relativamente menos. O YouTube ele ainda está um pouco parado. Vou começar a trazer um pouquinho mais de conteúdo aos poucos. E, como eu falei no começo, eu vou começar a trazer alguns conteúdos de speedrun de Pokémon. E talvez até de ilustrações. Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo também, acesse o nosso canal do Twitch. Todos os links estão lá no nosso site, tá? Você pode acessar. Tem todos os links num coraçãozinho lá, ou na parte de baixo do site. Também tem todo no rodapé do site, tem todos esses links. No caso, o Twitch é twitch.com/casa-do-carvalho também. É super simples, não tem muito o que fugir. Então, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, de uma forma geral, para ficar atualizado aí, tanto em notícias, quanto nos nossos conteúdos relacionados à franquia. Então, no mais, eu agradeço muito, muitíssimo a você que ouviu até agora, e fique bem aí durante a sua semana, e espero que esse podcast tenha trazido novidades interessantes para você. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, e a gente se vê na nossa próxima transmissão, nessa mesma frequência. Falou, galera, e até a próxima.